torturado eu agonizei outras faces do olhar. Quando em outros laços te encontrei, você nem pra disfarçar. Ou talvez eu misturei demais, me arrisquei, não quis voltar atrás. Desenhei você sempre pra mim, não pensei você pedir o fim. Desenhei você sempre pra mim, tentássemos um baby, você não iria me deixar. Se eu arriscasse de tudo, talvez eu poderia salvar. E se nós tentássemos um baby, você não iria me deixar, meu amor. Nossas brigas, sei, foi o que nos separou. Tantas agressões eu enjoei, coração se machucou. Quer saber o meu mal? É amar demais você, me entrego e é fatal. Tentássemos